Aí, essa é presente de casamento pra você. E eu que sempre fui submisso a você, realmente não entendi. Devo te aplaudir, o que eu fiz pra merecer. Você zombou de mim, me humilhou pelas costas, me fez sofrer. Orgulhosa, vaca mentirosa, te tratei a pão de ló, chocolate, rosas, tratamento VIP, igual rainha do seu lado, apaixonado, cego, idiota fui. Eu que não sou ruim, Dalila, vacila, exala, mentiras, viagens, filas, mensagens do amante, e-mail, rascunhos, lágrimas de crocodilo, argumento em punho, te dei segunda chance, perdoei pra ter sossego, jurei não tocar no assunto, batalhei o aconchego, você tinha que estragar tudo, acabar tudo, me trair, me iludir, terminar tudo. Você mentiu, ludibriou. Eu não entendo a sua ingratidão. Onde foi que eu errei? Eu que sempre te amei. Você fez o que podia pra me machucar. Me destruiu, me enganou. Deixou brincar com o meu coração. Mas o tempo é rei de uma coisa. Eu sei, você vai se arrepender por me fazer chorar. Sem choro, acabou, já era. Tchau, valeu gata, desculpa, mas você perdeu. Mal sabe você que hoje eu tô legal. Um ano pra te esquecer, história real. O tempo é rei, tô vivendo. Primeiro eu do que você, vou aprendendo. Sei que o jogo vira, seja feliz. Sério, que Deus me perdoe e abençoe. Minha parte eu fiz. Esperava lealdade só. Dei o meu melhor, você é o pior caminho. Mudou da água ao vinho, me deixou sozinho. Agora a verdade é uma só. Me traiu sem valor, só perdeu meu respeito. Imbecil, logo eu que te amei. Dói o peito, sofri de dor, de desamor. Mas hoje eu me sinto curado desse rancor. Você mentiu, ludibriou.